frente dos seus amigos, você solta minha mão. Se perguntam se estão juntos, é claro que não. Denuncia sem me ver um riso tão desajeitado. Eu sou bom pra tua cama, mas não pro teu lado. E eu nem vejo graça mais no seu sorriso. Meu peito não bate mais como era antes. E a vida nunca fez tanto sentido. De perto vejo que éramos distantes. Então vai se fuder, você e o seu rostinho lindo. Volta e vai viver com todos seus amigos ricos. Devolve o que eu te dei, meu amor e o meu tempo. Você tem prioridades, mas eu tenho sentimentos. Dessas brigas o meu corpo até que sente falta, mas tenho me acostumado a não te ter de volta. Eu nem vejo graça mais no seu sorriso. Meu peito não bate mais como era antes. E a vida nunca fez tanto sentido. De perto vejo que éramos distantes. Então vai se fuder, você e o seu rostinho lindo. Volta e vai viver com todos seus amigos ricos. Você e o seu rostinho lindo.